Olha aí! Panam, pam, panam, panam, panam, pam, panam, panam, panam, pam, panam, panam, panam, panam, panam, panam, panam. Não conhece o melhor de que eles vão falar, agora vai conhecer. A produção e na MPC DJ KBHG. Químicas loucuras, o whisky é tipo erva venenosa, me deixou sussuave. Na nave boladão, beck vem boladinho, pra disfarçar o olho vermelho, põe a lupa com o ozinho. Tô na onda do funk, isso é de um carro, sem polo feio. Lux, lux, fio de sódio, walk, amp, hop, glória. Em neblina na mente, de um pobre louco, me dê um beijinho. Se você é aquilo, tá ligado do que eu digo, carinho. Pra nós foi de 100 gramas, meio quilo. Gosto mais do que lasanha. Hoje comprei uma baranga de chaveiro. Embolei na seda mentolada. Gosto muito, meu Deus, Ave Maria. Deu mó problema pra rolar vela de 7 dias. Gosto mais do que lasanha. Hoje comprei uma baranga de chaveiro. Embolei na seda mentolada. Gosto muito, meu Deus, Ave Maria. Deu mó problema. Problema pra bolar vela de 7 dias. Energético é Red Bull, o whisky absoluto. Animais de estimação, ela costa money. Alfilar em Brooks, Brooks, fio de sal de volta, Emp e reserva. Já é cinteira, camomila e venenosa erva. É chá do bom de qualidade, é erva fina. Eu fumo na boa só pra pegar as meninas. Fuma, fuma, fuma, folha de bananeira. Fuma na boa, só de brincadeira. Fuma, fuma, fuma, folha de bananeira. Fuma na boa, só de brincadeira. Quero deixar bem claro. Gosto mais do que lasanha. Hoje comprei uma baranga de chaveiro. Olhei na seda mentolada. Gosto muito, meu Deus, Ave Maria. Deu mó problema pra rolar vela de 7 dias. Isso aqui é reggae, funk. Isso aqui é funk, reggae. Da leste, Yoshi, Yoshi, da leste. Tanto faz, nós estamos juntos e misturados. Se você gosta, vem com nós fumar, meu aliado. Mas sentado na areia, olhando pro mar, eu fiquei tranquilinho. Repeti sobre as minhas ideias e queimei uma do bondinho. Na vibe bolada do som, curtindo a marola, eu fico à vontade. E a banda que brota da terra que sempre me deixa suave. Cabeça feita na escola pro funk, pro matiz, largote, a bercobre. Alfilar e a reserve, e o perfume é Armani. E os olhos ficam vermelhos, põe a juju pra disfarçar. Ninguém precisa saber que tu curte legalizar. Achinchado, mentolado, queima até chegar na ponta. É o Hiroshi e o da leste. Gosta mais do que lasanha. Mais do que lasanha. Hoje comprei uma baranga de chaveiro. Bolei na seda mentolada. Gosto muito, meu Deus, Ave Maria. Deu mó problema pra rolar vela de 7 dias. Gosto mais do que lasanha. Hoje comprei uma baranga de chaveiro. Bolei na seda mentolada. Gosto muito, meu Deus, Ave Maria. Deu mó problema pra bolar vela de 7 dias.